progress. Feliz ano novo, robôs, mutantes e alienígenas. O futuro chegou e com ele o Omniverso, o podcast que não tem medo de encarar o desconhecido. Mais uma produção intergaláctica do artefinalhq.com.br. Vai lá e ouça mais Omniverso, Sete Jagunços e o Pilha de Gibis, além de reviews e dos textos mais enjoados da internet. Tem também @artefinalhq no Twitter, Instagram e Facebook. Pois bem, amigos e amigas, uma pergunta se faz necessária logo nesse começo de 2020. Quem é Halo Jones? Vamos singrar um futuro estranho e ao mesmo tempo bastante familiar, fruto da mente diabólica do Sr. Alan Moore, para responder essa questão. Será que o mago de Northam também sabe escrever uma boa space opera? Bom, para me ajudar nessa balada, conto com a presença ilustre direto de Próxima Nanuque, Jamerson Tiossi. Feliz 2020 e quem é Johnny Gault? Isso é boa. E ao seu lado, o timoneiro do SeaWorld, Reginaldo Yeoman. Opa, e aí? Amigos, então vamos falar aqui sobre A Balada de Halo Jones, uma série que foi publicada entre 84 e 86 do século passado, na lindíssima revista 2000 AD, lá da Inglaterra, e ela é formada por três tomos, vamos dizer assim, com capítulos curtos de 5 páginas, né? Os dois primeiros têm 10 capítulos e o terceiro e último tem 15 capítulos. No Brasil, saiu tudo encadernado, primeiro pela extinta Pandora Books, lá no distante ano de 2003, e saiu um pouco mais recente pela Mythos em 2015, num formato que é um pouco mais esquisito, né? Não é aquele formato americano, também não é formatinho, uma coisa um pouco mais quadrada. E para entender isso, Jamerson, eu lhe pergunto e lhe peço para você falar um pouco sobre a 2000 AD, essa, a casa, né, dos grandes autores britânicos. 2000 AD, ela vem numa tradição dos quadrinhos britânicos de não ter revistas de personagens principais. Elas têm antologias, essas antologias elas, normalmente a gente tem visto a sobrevida dessas antologias semanais, mas existem também antologias mensais. E a 2000 AD é uma revista que ainda está sendo publicada na Inglaterra. Essa semana, parece que semana passada, quarta-feira, foi publicada 2155. E ela vem com 38 páginas, sendo uma história longa do Juiz Dredd. E histórias curtas de 5 ou 6 páginas. E pode variar com a edição, mais 5 ou 6 páginas. Histórias curtas. As tramas são bastante contemporâneas hoje, mas eles normalmente resgatam tramas do passado. Recentemente eu conversei com o Reginaldo sobre uma trama que foi publicada ainda nessa fase aí, 84, 85, que é mais ou menos contemporânea a Halo Jones, que é o Fiends of Easter Front. Essa trama, ela teve uma continuação recentemente, lá pelos números 2100, e eles estão retomando em números mais recentes essa trama. A 2000 AD, ela tem uma revista irmã, que é uma revista de mais páginas, que é a Judge Dredd Magazine, e é um tipo de revista que ela assemelha muito ao gosto do brasileiro, porque a gente conviveu aqui muito com esse mix, né, que seria o equivalente norte-americano e inglês de antologia. A gente sempre tinha uma revista de mais páginas com várias histórias de vários personagens. Então, assim, a gente tem uma certa paz com isso. O Moore já tinha alguma experiência, porque uma outra revista de antologia, o Warrior, foi a casa onde surgiu o Miracleman e também surgiu o V de Vingança. Então, assim, esse formato não era um formato estranho para ele. Eu acredito que até hoje, 2000 AD, ela é relevante. As histórias do juiz são muito bem feitas até hoje. Eu tenho acompanhado, em especial, depois do número 1900. Bom, antes da gente seguir para a história de Hallow Jones, vamos falar um pouquinho dos autores. E antes de que Reginaldo despiroque aqui e comece a falar do Alan Moore interminavelmente por horas a fio, eu vou me adiantar e dar uma passada rápida no artista da série, né, o Ian Gibson, que, assim, como convenhamos, é um artista relativamente não muito conhecido no Brasil, né? Eu estou dando uma volta imensa para dizer que ele é desconhecido, né? Ele, cara, assim, a primeira coisa para se ter em mente, né, é que essa publicação da 2000 AD, ela é preto e branco, né? E como eu falei, num formato diferente, ela é meio quadrada, né? Ela tem, sei lá, 3 quadros por página horizontal, né? Estilo Tex, isso na média, né? E aí o Gibson, ele é bem detalhista nas expressões, ele tem ótimos figurinos, assim, até na introdução que o Alan Moore faz da obra, ele fala dessa questão dele, dessas experiências do Gibson com figurinos futuristas e tal. Agora, assim, os seus alienígenas, na minha visão, eles são bem genéricos, sabe? Não tem, até porque tem poucos, né? Não aparece uma coisa que apareça muito na série, e quando aparece é uma coisa bem genérica mesmo, assim. O destaque da arte dele, pra mim, são os cenários e as naves, né? Nisso ele se sobressai, né? E dá um suporte visual pra essas loucuras que o Moore vai inserindo na história, né? Particularmente, eu gosto de trabalhos em preto e branco, sabe? Não tenho problema com isso. Acho que, sobretudo, quando a história pede algo assim, né? Por exemplo, heróis, eu acho que tem que ser colorido por natureza, tanto que isso é uma coisa bem berrante. Claro que tem exceções, mas no geral acho que tem que ser colorido, né? Esse de história aqui, né, tá sendo contado aqui, né, na balada de Hallow Jones, né, tem a coisa mais, é bem mais angustiante, né? Ela vai se tornando, sobretudo, bem mais angustiante com o passar dos capítulos. Era um pouco mais assim, um futuro mais sujo, né, onde tudo ali parece ser muito perigoso, né? E eu acho que o fato de ser preto e branco funciona perfeitamente nessa questão, né? Ela ajuda a dar esse clima, né, que a história pede, né? Tanto que, para comparação, basta ver as capas coloridas, né? Que saiu na Mythos, por exemplo, ou algumas da 2000 AD, capas coloridas da balada de Hallow Jones, que você vê, assim, para mim fica claro que as cores não fazem falta nessa série, né? E aí o Ian Gibson publicou muita coisa de Juiz Dredd, para variar, algumas coisas lá na Inglaterra que nunca saíram aqui, lançou pouquíssima coisa na DC Comics e tá por aí, assim, particularmente eu não me faz falta, sabe? Ele, acho que o mais conhecido dele aqui é o Lanterna Verde e o Senhor Milagre, né? É, eu nem gosto tanto desse Senhor Milagre, viu, Dão? Eu acho uma pegada, assim, muito escrachada, muito da época, né, meu? Não, não, não é culpa não do Gibson, né? Que ele não era feito só pelo Gibson, era o DeMatteis, né, também. Mas eu achava meio muito escracho, assim, né? E a arte dele em Hallow Jones não me incomoda, não. Mas no Senhor Milagre me incomodava, assim. Eu achava ela muito incompleta, assim, muito meio jogada, assim, né? Não sei, eu acho em Hallow Jones, eu acho ela linda, cara, assim, ó, eu li pouco desse Senhor Milagre dele com DeMatteis. Eu penso que já é o que é o contrário de Hallow Jones. Em Hallow Jones encaixa perfeitamente a proposta dele. No Senhor Milagre, você lê incomodado, sabe? Tá errado aquilo dali, não é aquilo, não era pra ser aquilo, sabe? Isso, pra isso mim mesmo. Não funciona, né? Isso mesmo, também acho isso. Ele já não encaixa mesmo, assim, fica esquisita. Aquela página, que é o anúncio, né, da série, é bem legal, cara. Que é, acho que é inspirado em gótico americano, aquele quadro famoso do casal, cara fechada, assim, no, na frente de um celeiro, né? Eu acho linda aquela imagem do anúncio, mas ela na série em si ele fica jogado, um pouco distorcido, sabe aquelas histórias da Disney que parecia um Pato Donald meio doido, assim, meu? Então eu associo isso com a arte do Gibson na DC, cara. Sim, eu acho ele um pouquinho distorcido demais, assim, pica-pau de meia, sabe? Bom, então, Reginaldo, aproveita que você tá aí. Eu não vou pedir para você falar do Alan Moore, senão vamos terminar esse podcast no próximo ano apenas. Então, vamos dar uma resumida disso daqui, dar um direcionamento a isso daqui. Eu lhe pergunto o que é que de que é que o Moore tá falando nesse trabalho, né? Não, eu acho assim, é um Alan Moore, vamos dizer assim, em começo de carreira, assim, não é tão... Não é o Alan Moore de hoje em dia, ou assim... Né, depois da passagem dele na DC, que assim, foi estrondosa, assim, né? Então isso daí é um pouquinho antes disso, era um Alan Moore trabalhador, assim, esforçado, né? E eu acho legal, assim, que, por exemplo, o intuito até da gente falar desse jeito, qual é a opinião do Alan Moore a respeito de Alu Jones, né, é o seguinte, é mais porque, assim, ele parece ter um carinho pela personagem, talvez por ele não ter acabado a série do jeito que ele tinha concebido, do jeito que ele queria, né, vale dizer também que ele, não é que ele brigou, né, mas ele se desentendeu, em questão, assim, da história, né, e de publicação, né, com o pessoal da 2000 AD, né, então, assim, vamos dizer assim, ele já estava no começo de carreira, mas já era bem turrãozinho, bem Alan Moore mesmo, assim, né, do jeito que eu gosto, assim, né, porque ele, você via que ele, assim, ele queria esticar a série até... igual eu falei aí para vocês um pouco antes, 10 tomos, né, 10 partes, né, sendo que a gente tem aqui até a terceira parte, que ela fecha, sim, né, mas quando ele é perguntado, às vezes, sobre Alu Jones, ele faz um sorriso, assim, e eu li numa matéria que o sorriso, o cara que estava escrevendo a matéria, escreveu que falou assim, que era como se ele tivesse dado aquele, um sorriso de lembrar de uma ex-namorada, que é um negócio assim, vamos dizer assim, é agridoce ainda, não é, vamos dizer, a birra que ele tem com o mercado das grandes, né, DC e Marvel, assim, né, ele... Ou então, por exemplo, o Miracle Man, que ele gosta, mas aquilo lá virou uma carniça tão grande com a história do Gaiman, com a história do McFarlane, né? Então ele basicamente se absteve, assim, né? Mas Halo Jones não, parece que ele tem um carinho pela série, quem sabe, né? Numa dessas aposentadoria, ele pudesse fechar essa série aí, porque ela é bem legal, cara. Bom, seguindo, vamos falar agora finalmente da balada de Halo Jones, né? Ela é uma space opera, né? Vamos dizer assim. Nós já falamos sobre esse subgênero da ficção científica em algum outro universo para trás. O Reginaldo já explicou mais ou menos o que é, mas de forma resumida, né? Uma space opera é basicamente uma novela, né, que se passa no espaço, né, com muitas naves e planetas, um drama bem básico, né, às vezes algum romance, ou quase sempre algum romance, e uma gama variada de personagens nos mais variados lugares, né, bem aquele esquema de novela mesmo. Aqui, né, em Halo Jones, nós temos a personagem principal, né, que dá título à obra, e tudo mais que vemos orbita ao seu redor, né? Cenários, os personagens, as situações, ela vai se envolvendo nas mais variadas tramas, né? Avançando no tempo, saindo ali de uma garota ordinária, sabe? No sentido de ser comum, sabe? Como qualquer outra garota, para quase uma heroína de guerra, né? Com ênfase no quase. Então, a Halo Jones é uma garota que, bem, sabe? Esse é o. Pra mim, minha opinião, é o charme do começo da série. Porque é uma garota absolutamente normal, sem nada de interessante. Por isso que eu falei lá da atriz, né? Que não tem nada de mais nem de menos nela. É uma garota absolutamente comum, né? Que vive no aro, né? Que é uma colônia fechada, que flutua, mas flutua no mar, né? Não no espaço. É anexada em Manhattan, né? E ela mora com algumas amigas, né? Assim, esse local é... bem violento, tem uns rompantes, assim, de explosão, de revolta da população. E nesse primeiro tom, né, com 10 capítulos, é basicamente ela e sua amiga Rodice indo fazer compras, sabe? É o percurso dela ir e voltar, elas têm um tempo lá X para ir, porque vai acontecer uma mudança no aro, que acontece diariamente, e elas têm que ir e voltar, e é somente isso. São 10 capítulos apenas mostrando elas indo fazer compras e voltar das compras, e na volta é que tem a primeira reviravolta que o... que o Alan Moore insere, né? Então, James, eu já deixo pra você explicar, né, essa terra futurista, né? E falar pra gente se a Hal Jones é essa minoria do futuro. É, quando você fala aí desse primeiro tomo, ele me lembra um filme do Scorsese, Depois de Horas, que é uma versão de Alice no País das Maravilhas para adultos, que é uma moça, ela vai para uma região de Manhattan e ela perde o táxi e aí fica perdida, ela fica encontrando gente maluca, gente drogados, traficantes, prostitutas. Então esse primeiro tomo me dá essa impressão. A Hallow, ela tá no aro que ecoa a questão da série principal do Juiz Dredd, né, que é a População Desempregada. Não sei se vocês se recordam, mas na série principal da 2000 AD, 95% da população mundial está desempregada. E isso ecoa em vários momentos na série do Hal Jones. É um futuro onde a humanidade ela não tem o que fazer aqui na Terra. Muito do trabalho já é feito por robôs, já é feito por máquinas. Então, ou você se alista no exército no sentido de conquista, ou simplesmente você vai virar bucha de canhão, né? Vai morrer em alguma guerra, em algum lugar perdido. Eles têm assim umas ideias muito bem feitas sobre o processo. Ela está indo para o shopping. Esse shopping é um lugar inacessível, tudo é muito caro, há uma inflação que come a renda delas. Como eles vão sair de um bairro para ir para o outro? Esse tráfico é perigoso, ela vai encontrar com gente perigosa, certo? Pessoas que estão sendo doutrinadas, né? Tem uma banda de heavy metal, não, tem uns monges que ouvem heavy metal, né, na cabeça, eles se convinham big, big, big na cabeça, e é uma ideia muito bem feita. São coisas que eu vi no Hal Jones, são ideias que o Moore explora rapidamente e que na mão de um outro escritor menos talentoso ia durar, sei lá, 2, 3, 4, 5 edições só explicando aquilo. Mas assim, eu achei o tomo muito bem, muito interessante, e dá essa visão de uma Alice que está indo para um lugar e se perdendo e tentando voltar à normalidade. Mais uma vez, né, o Alan Moore esquerdista dando aquela lapada na Margaret Thatcher, né, porque nessa Manhattan aí que ela vive, né, próxima a Manhattan, até porque Manhattan é isolada do resto do aro, né, eles vivem fechados, é como se fosse uma espécie de condomínio de luxo, que tem uma milícia lá para dar segurança, para você não entrar, só entra lá quem vai trabalhar. E aí mostra, né, tudo que estava acontecendo na Inglaterra nos anos 80, né, desemprego, você, aquele, vivendo de ajuda social, né, eles ganham um cuidado de X de créditos para sobreviver durante o mês, aluguéis baratos, você compartilhando o aluguel com outra pessoa para baratear o aluguel, total falta de perspectiva, né, gangues de jovens, assim, que se unem para meio que tocar o terror, para sobreviver. Então, sabe, tá tudo ali bem escrito, só que no futuro muito distante, né, porque ela se passa no século 50. Uma outra coisa que ele faz aqui, que ele foi buscar em Laranja Mecânica, né, no livro e também no filme, vai lá, que segundo o próprio Alan Moore, ele conta, incomodou muito, né, os leitores, é a linguagem, né, ele, como são jovens, como o Reginaldo falou, né, 15, 16, 17 anos, elas falam muitas gírias e tem todo um linguajar próprio ali do futuro, que muita gente reclamou, segundo o Alan Moore, né, ficou meio perdido, mas dá pra pegar muito bem no contexto. Por exemplo, eu acho Laranja Mecânica muito mais enjoado de ler do que a Hal Jones, né? Até porque Hal Jones, a quantidade de gírias é infinitamente menor. E ele fala que reclamaram porque não tem um dicionário, né? Oh, mas é mesmo mais fácil, assim, porque Laranja Mecânica é complicadíssimo. Mesmo o Moore, mesmo, na Voz do Fogo, a primeira história dele, não tem essa facilidade, é difícil também. Agora, a impressão que eu tive, Jamerson, você falou que é a irmã dela, e eu tive uma impressão mais parecida com a do Dão, que elas são, assim, elas compartilham, assim, um aluguel, assim, comum, né? Elas são amigas, assim, ela, aquela Rodice, acho que é Brienne o nome da menina que é música, né? E a senhora mais velha lá, né? Que é como se fosse, assim, uma figura materna para elas, né? Então, não sei se vocês tiveram essa impressão também. Talvez eu tenha falado irmã, mas eu não tenha lido, né? Eu entendi que era irmã e não havia ali no texto a palavra irmã, né? É, e também, assim, não é um mantra que aquela gangue tá ouvindo, né? É uma batida rítmica, né? Assim, que acaba dando no mesmo também, né? Só que o mantra é falado e a batida é percussão, né? Assim, como se fosse um bumbo, um tambor, né? E eles são... Ela chama ele de zumbestas, né? Não é isso? Que é essa... vamos dizer, a irmã dela, né, que vive junto, ela também, né, ela faz isso por medo, cara, assim, é isso que é impressionante. Ela tem tanto medo de ser atacada por eles que ela se junta para não ter mais esse medo, que é um negócio, assim, é um fiozinho, assim, de texto, que é pesado, né, cara, você parar para pensar muita coisa que você faz por medo, você adianta o processo para não ter mais medo e você acaba entrando na própria situação que você tinha medo, assim. Então é um detalhezinho da história, assim, né, que ela tem uma coisa, assim, que você pode falar de Halo Jones, que ela tem esse tom futurista, né, que é a pegada dela, assim, mas ela tem uma ironia também nas coisas, né, assim, ela é muito irônica, assim, né, e o legal também é que essa viagem de compra que elas vão fazer demora tanto, porque é assim, do jeito que o Jamerson falou, centro e periferia, faz sentido, assim, né, de forma de explicar, mas como é um aro, você não tem como fazer uma linha reta para o centro, então você tem que percorrer, né, as extremidades do aro, assim, então por isso que a viagem é longa, assim, ela é arriscada e eles têm... Eu entendo o paralelo com a Alice, acho perfeito, cara, porque realmente, assim, né, eles vão em encontros e desencontros, né, tem a figura do cão de guarda, assim, né, robô, que ela parece ser, assim... irrelevante para a história, e você vê que ele vai. Também é uma trama paralela, assim, que ela vai se desenvolver lá na frente, cara. Isso eu acho demais, assim, né? A lamura é a lamura, assim, cara. Assim, você perguntou, Jamerson, assim, não entendi muito o porquê dessa história, e o começo é exatamente isso, cara. Ele é um slice of life do futuro, assim, ele não tem muito propósito. Eles pegam você numa parte, não está acontecendo nada, não está acontecendo revolução, não tem replicantes, não tem invasão alienígena. Aliás, os alienígenas convivem com eles, né? Que são esses caras de Próxima Centauri, assim, né? Eles parecem uns dinossauros, assim, de casaco sem braço, né? Um barato, assim, né? Um conceito. Só de você olhar, você vê que o conceito é legal. Né? E uma curiosidade, né, que mesmo não sendo o Alan Moore, né, o nome com esse peso que tem hoje, a primeira edição de Halo Jones, ela foi aquela página dupla do trânsito, né, na cidade, assim, que é aquela cena maravilhosa do Ian Gibson, né, e ela é uma página dupla colorida, que foi, assim, acho que foi uma das primeiras vezes que o Juiz Dredd cedeu lugar para um título assim, né? Eu queria saber de vocês o que vocês mais gostaram desse mundo, desse começo, né? Eu acho que o Aro vai ser unânime aqui. Para mim foi o preferido. Ele faz uma separação, né? Tem uma hora do dia que ele se separa, que ele se abre no meio para passar uma onda gigantesca, que sempre passa no mesmo horário, né? Tipo uma espécie de tsunami, né? Que passa ali no mapa. Você vê que tem outras questões também que o Alan Moore joga na história, né? Como alguma coisa climática, né? Tem uma onda gigantesca que passa todo santo dia ali, sei lá, 5 horas da tarde. Então o que, é que vocês gostaram mais? Eu gostei muito dessa ideia de retratar a sociedade sem esperança e que às vezes se entrega ao... A moça com talento, ela não se entrega ao crime, né? Ela começa a fazer parte dos inimigos, aqueles que perseguiam ela porque ela não conseguia forças para fazer frente a eles. Eu acho que é uma ideia que permanece atual. Porra, passa uma sensação de falta de esperança, que você se sente mal, né? Aquela coisa, porra, eu não consigo, não tenho força de vencer aquilo que tá me perseguindo, que eu vou me entregar a eles, né? Eu vou ser o que eles são, né? Sabe? É uma tristeza esse negócio. Então é aquela toda desesperança. Eu acho que é uma de todo esse monte de filme, série, gibi, livro que tem, que retrata bem esse começo dos anos 80 na Inglaterra, né? Aquela total falta de esperança. Eu acho que isso é um detalhezinho ali minúsculo de um personagem secundário que aparece pouco, que aparece de pé de página praticamente, que sabe, que passa essa sensação com um pouco, sabe? É um negócio muito triste. Cara, eu gostei, acho que foi você, Jamerson, que falou hoje da... É, quer dizer, essa semana da Zenada, né? Da Granada Zen, que é puta, meu. Isso daí é a cara do Alan Moore, né, meu? É a cara do Alan Moore que deixa aí o Grant Morrison ler isso daí, fica fudido da cabeça, fala: caramba, que ideia boa, porque eu não tive, cara. É isso, né? É uma granada Zen, né, meu? A pessoa fica Zen, fica de boa quando você lança a granada. Assim, meu, é uma ideia tão simples assim, né? E tão fantástica que, assim, é muito legal, cara. Esses detalhezinhos, assim, né? Que elas vão antes pro show. É uma vidinha besta, assim, sessão da tarde, né? E isso tudo, ele é assim, vamos dizer assim, pavimenta o desenvolvimento dos próximos tomos, né? Então, o tomo 2, ele já tem muito mais peso que esse primeiro, né? E o terceiro, mais ainda. Por isso que eu fico até curioso, assim, de ver aonde ele ia levar essa série com esse desenvolvimento, né? Porque a adolescência dela é leve, né? É suave, assim. Tanto é que você não entende, né? O final aí do tomo 1, você vê um rompimento dessa família disfuncional, né? Sendo que a Halo e a Rodice voltam e encontram a senhora mais velha, né? Morta, assassinada, né? A menina que tinha talento musical, ela acaba se entregando, né? Eles chamam de batida diferencial, o nome da gangue, né? E a hora que elas começam a falar por que você fez isso, porque aquilo e tal, ela nem tá ouvindo, porque ela tá ouvindo só a batida, né? Dentro da cabeça dela. Tipo aquela ideia do... É o Lobo também, né? Da DC, que ele ouve uma estação de heavy metal 24 horas por dia. Ele ouve o tempo inteiro, assim, né? Só que é uma outra aplicação, vamos falar assim, né? Então, assim, quando a família se separa, essas duas vão para o Espaço Porto tentar, né, como se fosse realmente, assim, do novo para o velho mundo, assim, né, tentar uma vida nova no espaço. E por uma característica, a Halo consegue o emprego, né, naquela nave Clara Pandy, que é a nave linda, né, que ela aparece lá no comecinho da série, uma das primeiras edições. Ela aparece assim, né, ela tem um formato de cisne, assim, lindo, mas as duas combinam de se encontrar num planeta daqui um ano depois, né, dessa separação. Então acho muito legal esse final, cara, né, ele dá ele é um bom trampolim para o desenvolvimento da série. Então, tem uma outra nave importante, que ela está na cerimônia de descomissionamento e começa um ataque à Terra, que é na Battlestar Galáctica, né? Durante a cerimônia de descomissionamento da Battlestar Galáctica, depois de 50 anos rodando, começa um ataque e a Battlestar tem que imediatamente voltar ativa. Vamos seguir pro segundo volume, pro tomo 2, que já é a Halo Jones indo pro espaço, literalmente, né? O Alamo deixa bem claro, né, que esse começo, os leitores da 2000 AD não gostaram muito, é uma coisa muito ordinária, não acontece nada, é a mulher indo fazendo compra com a amiga e tal, sabe? Coisa muito parada, eles queriam mais ação, então o Alamo resolve jogar lá no espaço. Quando ela assume, né, ela vai trabalhar numa nave, e ela arruma um emprego lá, né? Mas o que ela vai fazer lá, basicamente, Reginaldo? Então, cara, ela parece ser como se fosse uma aeromoça, assim, uma comissária de bordo, né? O diferencial que ela conseguiu emprego e a Rodice, amiga dela, não conseguiu, foi que ela conseguia falar cetaciano, né? Que é a linguagem dos timoneiros, dos navegadores do espaço, que depois você fica sabendo que são golfinhos, né? Que é um conceito muito legal, né? Muito interessante, assim. Eu relacionei, assim, com alguma coisa com a guilda dos navegadores de Duna, assim, né? Tanto é que eles comentam mesmo que a humanidade viaja pelo espaço graças aos golfinhos, né? Então, é até engraçado que ela fica fazendo aquela linguagem mesmo de flipper, né, meu? Aquele... Devia gravar um podcast todo dia assim, né? É muito engraçado, né, meu? Assim, a dinâmica é outra, né? Ela tá agora com uma roupa, um uniforme, ela parece, assim, um furry, né, meu? Um poodle. Engraçado é alguém lembrar de flipper. Né? Ela tá com aquela roupinha de poodle, assim, e ela faz outras coisas além de conversar com o flipper da nave, né? Assim, é Clara Pandy, até o nome da nave é legal. Mas o que eu ia falar, Dão, que eu acho que você deve ter gostado pra caramba, é o começo desse tomo 2, que eu acho que até, se antes a história não tinha um propósito, era um slice of life, né? O Moore agora ele entrega um propósito para os leitores, né? Assim, ele quer dizer, fala, ó, isso que você está lendo agora parece pequeno, insignificante, mas essa pessoa vai se tornar memorável, assim, né? Então, assim, tem uma certa questão aí que eu não sei se poderia chamar assim, né, de revisionismo histórico, da gente talvez olhar de perto, assim. Qualquer pessoa, qualquer notável aí da história, talvez ele não tenha tido essa, vamos dizer assim, essa pretensão de ser notável, e sim a situação que levou ele a ser relevante para a história. Não sei o que você acha disso, né? Eu acho essa parte, assim, fantástica, né? Porque tem todos os elementos da aula, né? Ali mesmo, sei lá, século 50, né? Aquele monte de aluno reclamando, aquela chata, uns gostando, outros não. Mas tem umas coisas interessantes, porque tem... Ele... Isso está muito presente na história enquanto disciplina, enquanto ciência, é uma coisa bem mais recente, assim, dos anos 30 para cá, dos anos 30 do século 20 para cá, que é você deixar para lá, além de fazer uma crítica muito pesada, você deixar para lá esse negócio de falar de rei, de governo, sabe, de nações, e falar também das pessoas como era, né? Das pessoas ordinárias, né? Isso estava muito em voga nos anos 80, já era uma coisa antiga, tá? Que estava crescendo, e nos anos 80 já chega assim com muita força, já era uma força dominante na historiografia mundial, uma coisa que nasceu na França. Então a historiografia francesa domina isso daí, os ingleses também vão embarcar muito, mas por uma outra vertente. Então tinha muito isso, sabe? De você estudar pessoas ordinárias, como ela pode ajudar a explicar aquele mundo que ela está vivendo, né? E tem outra coisa que é muito cara para historiador, que é, ele fala, né, a falta de fontes, né? Tem muita coisa ali no meio da história dela que é muito picotada. Ele pega ali, aparece uma mulher que tem um sobrenome que é o dela invertido. Será que é ela? Será que não é ela? Então, como ele tenta montar um quebra-cabeça dessa pessoa, de um gênero, que eu não sei na Inglaterra na época, mas que no Brasil está crescendo muito, de uns 10, 15 anos para cá, né? Que é a biografia, né? Você fazer a biografia de uma pessoa. Bom, vamos deixar de devagar aqui, vamos voltar para Hallow Jones. Esse aqui é o Omniverso. Estamos falando sobre a balada de Hallow Jones, de Alan Moore e Ian Gibson. E aqui nesse segundo tomo, eu pergunto para vocês o que é que vocês mais gostaram disso daí. Para mim, de cara, e o Reginaldo já falou aí, é os timoneiros cetáceos, né? Que é uma ideia genial, você colocar golfinhos para ser timoneiro de nave espacial, que, como alguém fala lá na frente, né? Eles têm um sindicato muito forte, ou seja, outra questão muito cara aos ingleses dos anos 80, um sindicato assim fortíssimo, que impede que a Terra exporte água para melhorar sua economia, porque eles são os únicos seres que conseguem pilotar uma nave pelo grande espaço, né? Então eles controlam, tem um sindicato fortíssimo por conta disso, né? E qual é que vocês mais gostaram? Se eu falar do cachorro, né, o cão robô lá, o Toby, já tá valendo também. Eu gostei dos golfinhos, me lembrou Duna, me lembrou ideias que eu vi lá do naquele contexto de Duna, né, tem um certo momento em que eles falam em direcionamento pelo espaço. Eu sempre lembro de Duna, o uso daquela droga para uma criatura abrir portais, certo? Visualmente me lembra algumas coisas que eu vi nas séries de TV e no filme do David Lynch. Não, a trama do Toby me lembra Alien, por exemplo, né? Que ele tá naquela perseguição. A gente nem falou muito em detalhe dele, né? Ele é um cachorro ciborgue, assim. Ele parece ser todo blindado, assim, né? Então, e acaba, né? Nem vamos revelar o segredo, mas é assim, é legal o desenvolvimento que amarra com a primeira parte. Eu vou te falar que eu gostei de dois momentos, assim, desse tomo 2. Esse comecinho aí, com essa parte histórica, eu acho legal contextualizar, né, mostrar que tipo de história você tá lendo, né, mas o que eu acho legal é que também o Alan Moore, uma hora, por exemplo, ele tá mostrando, falando de uma visão romântica, né, da Hal Jones olhando as estrelas, e na verdade ela tá olhando para uma estrela mais brilhante, que não é estrela coisa nenhuma, é uma unidade de tratamento, é um aterro sanitário no espaço, né? Assim, é um puxadinho da nave, né? Que cuida dos dejetos, assim, né? E eu acho bem legal isso daí. É isso aí, Reginaldo, que eu tava te falando. A série, ela é pontuada de excelentes momentos. Isso me chamou a atenção. Assim que eu acabei de falar aqui dos golfinhos, eu lembrei da personagem que ninguém lembra, né? E aí eu até ri aqui comigo que na série ninguém se lembra dela, e aqui eu não lembrei, eu parei para pensar de novo em alguma coisa melhor, e realmente tem a personagem. Essa história da personagem é um caso à parte, que eu acho que a gente pode até tratar melhor, assim. Deixa eu só falar uma outra parte também, que se eu não falar depois eu vou me arrepender, assim, que é muito legal. Que durante todo o primeiro tomo, assim, e agora no segundo mais ainda, porque ele parece ser o dono da nave, né, é citado aquele Lux Hot Shop, né, assim, é um nome composto, que parece nome de rico mesmo, assim, né, e ele parece ser um milionário, né, tipo o RJ Brand, Jamerson, da Legião, assim, ele é um milionário espacial, né, e como ninguém conhece quem é a figura, é até engraçado que eu relendo, né, a série agora, quando elas falam para a irmã lá que tem talento musical, que ela vai conseguir um contrato, é na Lux Record, que deve ser alguma das empresas dele, né, desse bilionário, assim, né, e bem no finalzinho do tomo, assim, a Halo tá chateadinha, assim, né, tá triste e tal, aí um menininho chama ela pra dançar, né, um menininho negro, assim, chama ela pra dançar, e até ela, assim, desconsidera ele, trata ele com bondade, mas com um pouco de desprezo, assim, fala, ó, vão rir de você, mas não liga e tal, e o menino vira e fala, não, ninguém vai rir de mim, porque ele é o Lux Shop Rock lá, o nome assim, né? Então, puta, cara, como eu acho legal isso, assim, essas viradas, assim, que são inesperadas, assim, e depois lá no começo do tomo você vê o historiador falando que ela se encontrou com essas figuras notáveis da história, e você vê que foi um encontro casual, que ela quase desprezou, né? E então parece assim, sabe, a verdade que a gente lê, ela nem sempre é uma verdade mesmo, é uma coisa, sabe, congelada no âmbar, assim, uma coisa fixa, uma coisa cravada, certeira, assim, né, e que às vezes a situação, né, o evento em si nem teve tanto brilho, assim, foi uma coisa, assim, comum, né, mas que ganha contexto na história, assim, eu acho isso demais, cara, muito legal. Reginaldo, já aproveita e fala aí sobre o garota, que é um conceito assim sensacional, de uma pessoa que não lembra mais se é homem ou se é mulher, ela não faz ideia do que ela é, ela sempre se refere a ela ou a ele no passado, de ah, tanto faz, não sei mais o que é, que não queria mais ser homem ou mulher, resolve fazer uma cirurgia para mudar de gênero. E faz isso 47 vezes, porque ela, cada vez que ela mudava, ela se arrependia, queria voltar ao seu que era. E nisso de mudar tantas vezes, ela não lembra mais o que ela é hoje, se ela é um homem ou se ela é uma mulher. E não lembra o que ela era no começo. E por conta disso, ela foi se apagando, literalmente, sua personalidade, e é uma pessoa invisível, literalmente. Ninguém percebe a existência dela, nem sequer os ratos, né? Nada percebe a existência dela. Então é que ela vive no quarto da Hallow Johnny com sua amiga, né? A Toy, as duas dividem um quarto. Essa pessoa está lá no quarto constantemente e ela sequer percebe a existência dela no quarto. Veja, é uma pessoa normal, tá? É só meio mirradinha, magrinha assim, mas ela fala, bem baixinho, mas fala. Está lá e as pessoas sequer enxergam lá de tão, sabe? É impressionante isso daí. Então, cara, você sabe que assim, eu não sei, a história é espetacular, né? Ela é quase como uma vírgula para a série, né? A Hallow Johnny perde o foco e se concentra na história dessa menina, né? Ou menino, que ele é tão assim, vamos dizer assim, é tão... né, papel de parede, assim, né, em inglês é mais comum, né, aquele wallflower, que é a coisa que passa despercebido pra gente, assim, né, tem um filme, né, tem um livro baseado, né, nas pessoas que são assim, né, e ela parece, assim, que eu tava até tentando entender, eu não sei se é uma crítica do Alan Moore, a situação, né? Essa questão dela também mudar de sexo tantas vezes para ser aceita e assim acaba sendo assim, né? Ela acaba ficando tão flat, tão que ela se perde, ela deixa de realmente desistir, né? Ela tá contando a história dela é de uma melancolia, assim, de uma tristeza que ela tá contando a história para as duas, né? Para Hallow e para Toy. E ela, no meio da história, as duas perdem o interesse e nem vem mais ela, né? Então, assim, e depois você vê que ela aparece algumas vezes durante a história, assim, num segundo plano. Não só ela também, eu tô olhando aqui, tô vendo também o menininho que eu falei, assim, né? Ele aparece de cantinho, assim, e também ele era desprezado, assim, mas ainda assim ele tinha, vamos dizer assim, ele tinha um lugar na sociedade. Ela é que não tem mais, assim, nenhum a ponto do, realmente, dos ratos não verem ela, cara. É impressionante essa história, assim, né, e que ele conta, assim, ele solta a história de uma normalidade. Eu não sei se ele quer fazer uma crítica, não sei, cara, assim, eu acho que realmente é da cabeça do Alan Moore, assim, que num processo igual a gente, porque eu não entendo, né, eu entendo a história, né, eu entendo o contexto, eu não entendo o propósito dele encaixar ela aqui desse jeito, uma coisa tão forte, assim, né, assim, é poderoso o que ele tá contando, como a gente trata algumas pessoas, né, não sei, cara. Ela chega a ser incômoda, essa história. Não sei o que vocês acharam dela, assim. Me lembra uma trama que tem num filme do David Lynch, que tem um casal que eles recebem uma fita mandada por alguém que eles não sabem, deles transando dentro de casa, certo? E é uma relação heterossexual normal, certo? Alguém transou eles, gravou eles transando dentro de casa, e aí aquela trama assim fica dentro do filme, você não sabe exatamente por que aquilo foi inserido, e acaba funcionando bem. No caso desse personagem Hallow Johnny, funcionou muito bem. Funcionou bem para a trama e funcionou bem como um personagem, como uma crítica dessas pessoas tão, tão normais que você não se apega a elas, né? Elas vêm com uma narrativa, fazem uma construção muito detalhada da vida, de problemas, mas você não se pega, né? Parece ser mais do mesmo, né? Hoje, e essa mudança de lados acaba enfraquecendo a pessoa, né? A pessoa não escolhe lados, né? Ela vai trafegando. Tem hora que ela acorda de um jeito e vai pro outro, que é algo tão normal, mas a pessoa não dá a cara a tapa, né? E por não dar a cara a tapa, porque eu acho que você não deve dar a cara a tapa desnecessariamente, mas você tem que tomar posturas. Quando você não toma posturas, as pessoas acabam tomando por você, né? É, tem mais um... Essa aí eu realmente, sabe, só me deixou mal, sabe? Eu não consegui pensar muito nela, não. E por falar em deixar mal, como dissemos aqui, nem os ratos a percebem, porque tem uma trama aí com rato que, infelizmente, Reginaldo me obrigou a fazer uma pesquisa sobre isso, que eu me arrependi pro resto da minha vida. A Halo Jones trabalha nessa nave lá, como uma espécie comissária de bordo, e tem que servir a suíte presidencial, tá ocupada por alguém excêntrico, aquela coisa, um rico excêntrico, que ela tem que servir a comida dessa pessoa, deixar fora do quarto, ela não pode entrar, a pessoa vem lá e pega, e a comida fica coberta, ninguém sabe o que essa pessoa come. Tem uma... Antes de entrar lá, tem uma revista, uns zumbestas lá, que servem como segurança e tal. E aí, a Halo Jones, quando vai deixar a comida lá, ela ouve um chamado dentro do quarto, e ela, tal qual eu, cai na bobagem de entrar nesse quarto e descobre quem é o tal da pessoa que está lá, que está se hospedando nessa suíte presencial. São 5 ratos que estão amarrados pelo rabo e funcionam como se fosse um, né, com uma mente única. Só que um deles morreu e eles estão pedindo para Halo Jones conseguir um outro rato para substituir aquele que morreu, porque senão eles vão morrer também. E aí, Reginaldo fala para mim, ó, pesquisa sobre o conceito medieval de rei rato. Não recomendo para vocês, tá? Porque isso daí é daquelas coisinhas do Alamu inventa que realmente existe. É, ratos pretos, não esses ratos marrom que existem hoje, que é o que é mais comum, infelizmente, no mundo. Ratos pretos, que existem bem menos hoje em dia, eles têm um rabo mais fino. E às vezes eles se engancham no rabo um do outro, sei lá, porque tá gelado, né? Porque nevou, porque por sujeira, lama, sangue, enfim, no próprio ninho ali. E eles vão se entrelaçando o rabo de uma forma que aquilo vai calcificando e eles não conseguem sair mais. Então fica um bolo de rato enganchado no outro, que é um inferno. E aí, claro, né, uns morrem e vão se arrastando, e aquele inferno. É uma coisa que aconteceu muito na Alemanha, não me pergunte por quê. Mais como uma coisa na Alemanha, mas aconteceu, tem fotos horríveis sobre isso, e o que acharam que já teve mais atos enganchados, acho que eram 35 ou 36. É uma coisa assim, eu não gosto de rato, eu morro de medo, nojo, o que mais você pensar de rato, de tanto estudar sobre peste negra, né, pra aulas e faculdade, cara, é um negócio tão, que tá na minha mente até hoje, que vai demorar um bocado pra esse troço sair da minha cabeça. Então, muito obrigado, Reginaldo, pelo cara, por esse presente. É outra coisa inesperada na história, né, assim, você também não contava com isso, né, de aparecer, isso vai ser mais usado lá na frente, é uma suíte de luxo, né, na nave, que ninguém entra, assim, e tem essa ideia, esse conceito aí do rei rato, que ele, na verdade, assim, o Alan Moore usa da imagem feia mesmo, assim, é creepy mesmo, assim, aquela coisa de realmente de causar arrepio de um organismo, né, centopeia humana, vamos lá, né, meu, só que com ratos, e só que ele usa isso no contexto da Guerra dos Ratos, que depois você vai entender que acaba sendo tão ruim quanto, cara, e tão verdadeiro quanto, né, lá na frente, né, meu. Vamos adiantar aqui o serviço, vamos partir pro tomo final, né, que é quando o Alamo se entrega à ação na história, que pra mim é o tomo. Ele diz claramente que é o preferido dele, também é o meu, por um conceito lá que ele coloca, né? Que é quando ela vai diretamente para a guerra. E aqui, antes de a gente adentrar, lembrando que ano passado gravamos um Sete Jagunços sobre a Martha Washington, né? Outra grande soldada dos gibis, essa criação do Frank Miller, né? Que também luta no futuro, mas no futuro não tão distante, né? Um futuro até bem mais próximo do que estamos hoje. E aí, o que aquelas duas têm em comum, né? Assim, pra mim tem algumas coisas. Elas vivem num mundo de merda, né? Literalmente, onde elas não se sentem seguras, né? Nesse local, e elas de fato não estão seguras. É, elas vivem presas, literalmente, né? Uma tá no aro e a outra tá num gueto fechado. E elas seguem ali suas vidas bem normais, né? E em determinado momento, uma por vontade própria desde sempre, mas impulsionada por um fator, e a outra impulsionada por um fator externo, ela sente uma vontade grande de sair daquele mundo para qualquer lugar, sabe? Não importa pra onde elas vão, não importa o que tem, elas só querem sair dali de onde elas se encontram. E aí elas acham essa oportunidade no exército, né? E em uma guerra que não faz o menor sentido, tanto para na guerra em si, como para elas na vida delas, né? Elas entram nisso daí, elas parecem assim imóveis, sabe, estáticas, bem apáticas diante do que está acontecendo ao redor delas nessa guerra, sabe? Elas se entregam a isso de uma forma que, sabe, para elas parece que tanto faz. Tanto é que a Hallow Jones tem baixa no meio da guerra, ela é ferida, ela não é ferida, ela tem um colapso nervoso por uma perda de uma amiga, ela sai da guerra, pede baixa, depois ela volta, sabe? Uma personagem fala pra isso, não adianta, você vai ter que voltar pra guerra, você não vai conseguir conviver mais com o silêncio, né? Com a vida parada. Então ela volta pra guerra simplesmente porque ela não consegue sair daquilo, né? Então, e tem o Alan Moore aqui que ele aproveita pra jogar conceito adoidado, né? Esse último tomo tem 15 capítulos e não 10, e aí o Alan Moore, sabe, passeia. Aí é o Alan Moore mais próximo desse Alan Moore que nós conhecemos, né? Então, já de cara, James, explica aí essa uma referência religiosa que ele joga, né, lá com o estado de sal e por aí vai. Eu achei que a referência religiosa não foi tão bem utilizada quanto fica num primeiro momento, né? A história construída é sobre a questão do arrependimento. Você não deve olhar para trás. E aí tem a estátua de sal que lembra a mulher de Ló. Então, assim, é uma história que está em Gênesis, e chega anjos em uma cidade, Sodoma. Essa cidade está perdida, e o Senhor decide que ele vai destruir essa cidade. Só que ele vê que o coração de Ló é um coração honesto, é um coração justo. O que ele faz? Ele autoriza os anjos a avisar: Ló, o Senhor vai destruir aqui, você pega os teus. E Ló avisa aos genros. Genros então já dão a debochada básica dele. Então Ló pega as filhas e a mulher e vambora. Só que a mulher, criando aquela um sentimento que tem um valor moral à história, a mulher tem aquela questão de que ela quer olhar para trás para lembrar daquilo que perdeu, e os anjos haviam dito que não olhasse para trás. Aí o que ela faz? Ela olha para trás, e no momento em que ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. No entanto, existe uma sutileza no texto, não muito sutil, porque se você continua lendo o capítulo 19 de Gênesis, você vai ver o seguinte, que Ló vai morar em uma caverna, e na caverna ele continua vivendo com as três filhas, e as três filhas vão e embebedam ele, preocupadas com o fato de que ele não tem mais herdeiros homens, elas se deitam com ele, e cada uma delas tem um filho. E o filho da filha mais velha, que por sinal seria filho e neto de Ló, é Moab, que dá origem à tribo dos Moabitas, que é a tribo que na série Hallow Jones está lutando aí, ela é referida em determinados momentos. Os Moabitas, eles são subjugados durante muito tempo, e inclusive são citados depois que Davi também os subjuga, os derrota, né? Mas eles são parte das 12 tribos de Israel. Cara, eu não sei se ele usa esses conceitos assim tão bem. Ele cita, né? Como que são histórias curtinhas, né? Você tem que pensar no formato 2000 AD. Ele aproveita de certa forma. É que esse tomo 3, ele é muito mais pesado, né? Tem conceitos. Primeiro que a série vira uma série de guerra, assim. O Dão já falou, muito parecida com Martha Washington, assim, mas vamos dizer assim, até mais depressiva, assim. Acho que Martha Washington ela é idealista, enquanto a Hallow Jones ela está passando aqui por um momento assim para baixo, bem para baixo, assim, ela tá na parte mais baixa, assim, vamos dizer, da acho que da hipérbole da vida dela, assim, né? Ela tá, ela se alistou pelos motivos errados, ela se mantém pelos motivos errados, ela tá lutando uma guerra errada, que tem muito paralelo com a Guerra das Malvinas, assim, né? Que era uma... E, assim, a referência literária mais forte é a Guerra Sem Fim, né? A Forever War, que ano passado, não, 2 anos atrás, teve edição aqui pela Aleph. É, eu acho, eu cheguei a ler alguma coisa realmente do Moore citando alguma coisa de Malvinas, né? Ou Falklands, como eu acho um nome bem mais legal, assim, mas em si era uma guerra, né, um despropósito, um antigo império aí se doendo aqui na América do Sul, assim, não é uma coisa tão simples assim, mas de certa forma, vamos dizer assim, lutando por um pedaço de pedra, assim, um lugar sem propósito também, né, que esse planeta também é um planeta todo complicado, super denso, né, o traje espacial que elas usam, assim, é interessantíssimo, né, parece aquela bolotinha do astronauta, mas imagine com um segundo capacete gigante, assim, né, então, e ele tem aquela questão da válvula para elas conseguirem trabalhar com essa pressão, né, da densidade, por ser um planeta tão denso assim, né, então os conceitos são legais, né, mas eu acho, dos três, assim, eu acho ele o mais sombrio, né, dos três tomos aí, ele é bem sombrio mesmo, a mão bem pesada já aí, né. Porque ele pega um show de guerra e vai pelo psicológico da guerra, né? Tem lá cenas de ação, mas são pouquíssimas, né? Funciona mais para mostrar o planeta que eles estão, né? Que ele deixa lá claro que é o maior planeta que os terráqueos encontraram, que não é gasoso, né? Ele é pouco maior que Júpiter, só que em vez de ter clima de gás, tem umas pedras e a gravidade lá é terrível, né? Terrível mesmo, assim, que se você ficar fora do traje antigravidade, você simplesmente vira uma poça vermelha de sangue. Você, sabe, desintegra, você de tão pesada que é essa gravidade. E aí, nisso, ele insere um conceito, uma solução do roteiro para a guerra, para não ficar só nessa parte batida de violência, de psicológico, dos males que a guerra faz na cabeça da pessoa, por aí vai. Ele joga que é quase um conceito da guerra perfeita, da guerra eterna, né? Dessa guerra sem fim que o Jameson falou, né? Que é a prensa, que é um local onde as batalhas se desenrolam, né? Que ela, quando entra a primeira vez, ela, acho que na primeira ou segunda vez, ela já sai como cabo. Porque ela diz, não, mas eu só fiquei 5 minutos. Não, mas 5 minutos você ficou lá dentro. Aqui fora, o tempo é outro, né? Já se passaram, sei lá quanto tempo, né? 6 dias, 5 dias, 5, 6 dias, né? Assim, como o tempo se dilata pela gravidade. Ele fala isso mais de uma vez, né? Baseado no haste. Só que antes disso, tem uma jogada dele de mestre pra mim, que eles estão passando um vídeo pra explicar como esse planeta funciona, né? Como funciona o seu traje, a roupa que você vai usar na guerra. E quando chega na parte da gravidade, de jogar a ciência pura e simples na sua cara, ela fala, né? Ah, foi aí que me perdi, né? Essa parte aí já não me interessei no vídeo, tava de saco cheio. Então você também não sabe, né? Isso, ele volta a trabalhar essa parte na própria história, na própria narrativa, né? De como ela vai se movimentando na guerra. E isso é simplesmente fantástico. Eu acho que vai, como você colocou aqui na pauta, Reginaldo, vai buscar lá naquela partezinha que é a melhor parte do Interestelar, né? Tem um paralelo, né? A questão é que a gente viu isso daí visualmente, né? Em Interestelar, né? Quando, assim, um dos astronautas ficam na nave, né? E os outros, eles descem naquele planeta que está orbitando um buraco negro, né? Então ele tem a questão da gravidade aí também interferindo no tempo, né? Então só essa mudança deles descerem no planeta, que ele até tem aquelas marés gigantescas, assim, né, titânicas, por conta também do buraco negro, eles ficam horas lá, né, questão de horas, e quando eles voltam, passaram-se anos, assim, né? Então, realmente, assim, a gravidade interfere na dimensão do tempo, né? É um conceito realmente, assim, da relatividade, né? Uma coisa. Eu também não vou fazer que nem a Halo Jones, também não vou me arriscar a explicar, me aprofundar muito. É, e vocês falaram sobre super densos, é um planeta que tem uma atmosfera densa, né? Na verdade, um gigante que não é gasoso. E isso ecoa tramas e personagens de Perry Rhodan, que ele tinha ele tem uma raça dentro da série que chama-se em português Os Superdensos. E o visual, claro que isso aí depende do capista, depende do desenhista, mas o visual ecoa muito, mas muito, aquelas armaduras que o Ian Gibson criou. No entanto, Perry Rhodan, essas tramas são dos anos 70. Eu adoraria ver o desenvolvimento dessa série, adoraria ver, porque ele vai intensificando a cada tomo, meu, e eu queria ver ela mais madura, assim, ela mais velha, como que ficaria. Ele chega a falar em alguns momentos, o Alan Moore chega a falar que ele gostaria de ver ela como uma senhora, né, uma senhora de idade, e ela quase no fim da vida, já quase com 100 anos, olha aonde ele queria levar ela, né, quase com 100 anos, ela no limiar do universo, num planeta, à beira de um horizonte de eventos, assim, então seria uma coisa bem parecida mesmo com o que a gente viu em Interestelar, assim. Ele estava comentando um fim provável para o personagem, que é uma pena que eu não sei se vai acontecer, eu acho pouco provável, né? Mas seria muito legal ver, porque eu gosto bastante dessa série. Bom, amigos, já estamos se encaminhando para o finalzinho. Já falamos um bocado sobre Halo Jones. As línguas maldosas aí disseram que ia detonar a série, que não rendia. Já estamos aqui há mais de hora falando desse gibizinho. Então, só para fechar, recomendam? Eu recomendo muito. Nossa, recomendo demais. Eu recomendo com restrições. Gostei dessa. Eu recomendo bastante, eu falei já pra vocês em outros momentos, é minha série do Alan Moore, assim, das que eu mais gosto, não é a melhor, reconheço, óbvio, não vou falar isso aqui, mas junto com V de Vingança, talvez seja até um contrassenso, né, do tamanho da diferença entre as duas, mas junto com V de Vingança, a Balada de Halo Jones é minha série, assim, preferida do Alan Moore, essas duas que eu mais gosto, que eu mais reli, que eu mais tenho contato, e eu recomendo, assim, vivamente, né? Procura aí essa edição da Miss, que eu não vi, eu tenho a antiga da Pandora Books, um presente do Joel, que me deu pra mim anos atrás, e assim, eu adoro e recomendo bastante que vocês vão atrás, até porque coisa da 2000 AD no Brasil, fora Juiz Dredd, é muito raro, até Juiz Dredd mesmo, né, raria bastante, e vale muito a pena. Bom, senhores, é isso, 2020 começou com tudo, com o pé na porta, com Alan Moore, com tudo que tem direito. Então, ficamos por aqui, até a próxima com mais Omniverso. Até. O podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.